Eu não sei se isto vai funcionar bem, mas pronto, é bom estar aqui, sozinho, num estúdio de rádio, sem ninguém a ver. Não, não me vou masturbar, não me vou masturbar aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Dus. O meu nome é Vítor Vilas Boas e posso dizer que serei uma espécie de mestre de cerimónias deste programa. Porque não simples apresentador? Isto porque eu ainda não tenho bem a certeza como é que o formato vai desenvolver-se. Por agora estou eu a falar aqui sozinho, mas no entanto tenho uma entrevista guardada já, um pequeno protótipo de como eu espero que o programa evolua. Consegui trazer aqui alguém interessante e que fale, coisas interessantes, vá. É sempre bom juntar o útil ao agradável. Eu não sei exatamente responder à pergunta o que é isto, que muitos de vocês deverão estar a perguntar-se neste momento. Mas pronto, vamos começar pelo Gênesis. Não exatamente o da Bíblia, não vos vou falar como Deus criou o mundo em 5, 6 dias e descansou ao sétimo, e muito menos vou falar de Phil Collins quando era baterista. O que eu quero dizer com Gênesis é exatamente o início desta ideia. E para tal, se calhar é melhor explicar um bocadinho, falar um bocadinho sobre mim. Sim, eu sei que é narcisista, muito narcisista de facto, mas eu criei este programa, eu estou a fazer este programa, e eu posso muito bem falar sobre mim o quanto eu quiser. Hã? Preparem-se. Ora bem, os poucos que me conhecem sabem que eu sou licenciado em Ciências da Comunicação e que estou neste momento em mestrado, a escrever uma tese de mestrado sobre o humor, mas devo advertir desde já que estudar humor não é o mesmo que ser um gajo engraçado, ok? E por muito que eu tente, a maioria das pessoas nem sempre acha piada aquilo que eu digo. O que foi mais uma das razões para eu criar este pequeno podcast. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser gostar, gosta. Quem não gostar, dá-se. É a vida. Não me interessa. Estava eu a dizer que quem me conhece sabe que eu já fiz algumas coisas dentro do universo da Universidade da Beira Interior. Nomeadamente, os programas de rádio Os Suspeitos do Costume, já nos tempos idos de 2010-2011, com Fernando Cardoso, agora a estagiar na RTP, se não me engano, e mais tarde o Rádio Ativo, que também passou na Rádio Cova da Beira, uma rádio de excelência, sem ironias, uma rádio de excelência e qualidade, e foi um programa que fiz com o Edgar Félix e a Juliana Coloa, mas com uma carrada de outras pessoas que nós lançamos. Aquilo que o Edgar chamava de sermos os Júlios e Isidros da rádio. Pessoas essas que começaram por fazer rúbricas e pequenas participações nos nossos programas e que algumas delas continuam, inclusive, hoje em dia, a permanecer no ambiente radiofónico. Por exemplo, Bruno Coelho, provavelmente o nosso aluno mais pródigo, devem checar o programa dele, programa de falar, com a Suzy Marie, que passa na Rádio Cova da Beira, mas também está disponível em podcast, deem uma olhada. Paralelamente a este Dust, que está agora a nascer, eu estou também presente no projeto X Gravis, não só com algumas ilustrações que remetem para algum tema que seja falado em alguma das outras rúbricas, mas também com um podcast chamado Teta a Treta, feito com o Edgar Félix, no qual trazemos convidados e falámos aí sim com um tom mais de brincadeira. No entanto, não tenho a certeza se será bem esse o molde que o Dus vai seguir, porque a minha ideia para isto é sucumbir, vá, suprimir uma necessidade que eu tenho, de algum modo. Uma necessidade de ter algo mais meu e de praticar melhor aquilo que eu gostava de fazer ou que nunca experimentei, vá, mais conversacional. Uma vez que, ironicamente, apesar de ter uma licenciatura e continuar a estudar comunicação, sou um indivíduo com grande dificuldade em comunicar com as pessoas no geral, no mundo livre, lá fora. Comunicar com pessoas que não conheço é realmente difícil. Eu não sei como é que há pessoas que falam tanto com tanta gente. Por isso criei este programa, para poder trazer pessoas que me interessem, com conversas interessantes e num ambiente controlado, onde as pessoas tendem a falar muito mais do que normalmente falam. Muito mais no sentido de conteúdo, não conversas para encher chouriços, claramente. Ou então simples conversa sobre o jogo de futebol que está a passar no café, enquanto ao mesmo tempo se ouve música do canal Trace ou VH1 a passar suavemente a 1000 megahertz. Estão a perceber? Eu nem esqueci se é esta a unidade de medida de som. Ah, don't give a fuck. O Thus não é nada disto. O Thus é uma procura do meu próprio público. Isto foi criado à imagem, ou ao som neste caso, uma vez que os elementos de comparação são podcast também, do What the Fuck com o Mark Maron, ou Nerdist, do Chris Hardwick, em que basicamente são programas conversacionais onde vocês põem isto a dar, seja no computador, seja no vosso smartphone ou tablet, e pá, e deixarem-me fazer-vos companhia com as minhas desilusões, paranoias ou algumas ideias interessantes. E com a ideia de trazer convidados, pode ser que alguma da conversa, do tema de conversa geral, vos possa atrair e assim melhorar um bocadinho os vossos dias. O Thus, atenção, não precisam de dizer assim e nem escrever com D-A-S-S-E, porque não sei se está correto e não me interessa. Não creio sinceramente que haja uma forma correta e consagrada de escrever um diminutivo de foda-se. Eu fico bem com este, ok? Muito obrigado. Até porque no próprio nome se encerra a filosofia do programa. Gostam, gostam, não gostam, dá-se. É a vida. Por isso eu pretendo todas as semanas fazer uma pequena reflexão sobre mim, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu penso e, se possível, trazer convidados num programa que eu partilho porque quero, mas que faço porque preciso. E o que é que isto quer dizer? Para mim isto da rádio, do podcast neste caso, funciona como uma espécie de ida ao psicólogo, percebem? E eu sou, sem dúvida, uma pessoa com bastantes problemas, embora tente não demonstrar. Talvez seja por isso que eu tenho tanto medo ou tanta dificuldade na comunicação que ocorre socialmente, vá. E por isso me defendo muitas vezes com piadas. Ok, nem sempre as melhores que há, mas algumas eu gosto bastante. Mas perante isto, o que as pessoas me dizem é essencialmente o mesmo, passo a citar: "Epá, estás sempre a gozar, isso não se faz." E sabem o que me apetece dizer a essas pessoas? Sabem? "Pô, caralho!" Citação: "Mas não se deve julgar as pessoas." "Pô, caralho!" Eu gozo com as pessoas porque acho divertido, ok? Julgar, toda a gente julga. Eu apenas o faço com um tom de voz um bocadinho mais alto e de forma mais divertida. Aliás, eu tento fazê-lo em momentos adequados. Sim? Eu também não gosto de muitas coisas que vocês fazem. E não vou simplesmente dizê-lo na vossa cara. Eu não chego à vossa beira e arranco-vos o baralho de carta na mão porque acho que sueca é uma perda de tempo. Nem chego à vossa beira, vindo sabe-se lá de onde, ter um café com vocês e pego nas vossas mensagens ilimitadas e as enfio num sítio onde o sol nunca brilha. Podemos estabelecer um equilíbrio aqui? Cada um, vamos dar espaço para cada um fazer a sua coisinha, vamos? Sim, senão isto fica um manicômio. E ninguém quer um manicômio. Acho eu. Ok, deve haver pessoas que querem, mas essas sim pertencem a num manicômio. Como já viram, eu tenho muitos problemas. E isto é a minha terapia. Hã? Por exemplo, hoje é dia do pai. Como eu vim a perceber, pelo menos nas montras das lojinhas e nas suas promoções, com fotos tiradas da net de paizinhos e bebezinhos a sorrir. Mas eu estou aqui para falar de mim, não é? Narcisisticamente. Eu fui criado pela minha mãe. Quer dizer, não só pela minha mãe, mas por uma catrafada de mulheres. Sim, muitas mulheres. Aliás, os efeitos dessa criação ainda não estão totalmente descobertos. Não se sabe. Porque é que eu tenho esta necessidade de ter cuidadinho com o cabelo, com as unhinhas. Enfim, não se sabe bem onde é que isto vai dar. Mas pronto. O que eu estava a dizer é que eu não gosto de dizer que não tenho pai. Porque eu tenho um. Senão não estava aqui, não é? Óbvio. No entanto, prefiro pensar que ele... Ele está a jogar um jogo. Está a jogar às escondidas. Pá. Ele começou a jogar, pá, já lá vai 22 anos, e esqueceu-se. Esqueceu-se que o jogo eventualmente havia de terminar, não é? Rebenta a bolha, velho, já ganhaste. Quer dizer, a média agora também está a competir, mas não é por isso que tens de ser tão... competitivo, sabes? A vida não é só isso, como diz Bruno Nogueira, a vida é bué das cenas. Embora esta metáfora, eu costumo imaginar um senhor fechado no armário, careca, não é? Pelo estado que o meu cabelo está a tomar, ou falta dele, careca, fechado, a pensar, ah, fogo, nunca mais acaba, já tenho alguma fome. E atenção, eu falo aqui num armário, mas num armário a sério, ok? De madeira, não, num armário metafórico, com purpurinas e plumas. Ixi, embora isso tenha a sua piada, admito, mas torna-se um bocadinho assustador, ainda mais. É que acho que agora, cada vez que vir um senhor de calças apertadas... e roupas muito coloridas, vou começar a pensar. Pai? Ai, Jesus. E nunca mais vou poder ver o Masterchef ou nada com o Luís Goxa. Epá. Estou tramado. Ok, mas não vale a pena deprimir. A sério, está tudo bem. Deem os parabéns, beijinhos, abraços aos vossos pais. A sério, por mim. Eu sobrevivo. Por isso vamos abanar um bocadinho este programa e passar então à primeira entrevista, uma espécie de protótipo daquilo que poderão vir a ser as entrevistas do Dus. Mais do que uma entrevista, será uma conversa que nos dê a conhecer melhor os convidados e daí tirar algo deles, algo que eles nem sempre falem, ou no caso de perceberem muito de alguma coisa. Ah, mas vocês depois percebem, certo? Então, a convidada de hoje é Ana Monteiro, licenciada em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior, neste momento também terá um mestrado em Jornalismo e o maior mérito de todos é a minha namorada. Não fizemos poucas vergonhas na rádio. Tinha mais gente a ver. É uma pena. Mas acho que a entrevista correu bem, tivemos... sensivelmente 40 minutos, 30, 40 minutos, sempre a falar e acho que deu para perceber aquilo que é mais ou menos o que eu quero fazer com outros possíveis convidados. Nesta primeira entrevista com esta cobaia que por acaso é minha namorada. Vá, fiquem com a Ana Monteiro e caso queiram dizer alguma coisa podem escrever nos comentários do Facebook ou do YouTube. Se não, mandem e-mail para dusbox@gmail.com. Sim, gmail. O abcedário é D-E-F-G, não é D-E-F-G. Sim? Ok. Até para a semana. Isto é muito fixe. Ai, ai. Ana, estás aqui para quê, afinal? Eu pensei que era para alguma coisa interessante. Eu não sei, eu gosto. A ideia que eu tenho é trazer aqui pessoas interessantes com alguma coisa a dizer. Melhor, pessoas com algo para dizer. O que me interessa mais é que esse algo seja interessante. Ou seja, neste caso, tu tens muito para dizer sempre. Tens alguma coisa interessante dentro desse leque de temas? Pensei que tu é que davas o tema e eu é que falo. Não, eu normalmente quero conhecer pessoas. Queres conhecer melhor? Sim. Claro. Fazes uma pergunta e eu respondo. Tu não sabes ter uma conversa. Falas tanto à noite, com as pessoas do café. Eu falo sempre, não preciso ser à noite. Chega-se aqui, liga-se o micro. Ai, faz-me perguntas. Claro. Não, está errado. Eu quando estou desse lado também faço eu as perguntas. Mas isto não é suposto ser uma entrevista, é suposto ser uma conversa. Então e porquê que sou sempre eu a puxar o tema? Posso ser eu, mas aí passava a ser uma entrevista. Então mas queres que seja eu a entrevistar-te? Tu quando falas com as pessoas, tu pensas nisso? Ou deixas a conversa fluir? Exatamente, por isso eu estou à espera que flua. E para as pessoas que não te conhecem, como é que te chamas? Já disseste o meu nome várias vezes. Não, ainda. Completo. Eu não vou dizer o meu nome completo. Ana Monteiro. Que idade é que tens? Tenho 23 anos. E o que é que fazes na vida? Ai, é a primeira vez que eu digo a minha idade certa. Parabéns. Vês? Que idade é que tens? Outra vez. 23 anos. Boa. De onde é que vens? Venho do Porto. Não vens do Porto. De onde é que vens? Venho da minha casa, que fica em Baião. Em? Baião. Que é uma cidade, quase. Ali, bem perto do Porto. É quase uma cidade. O que é que Baião tem? Qual é o maior ícone de Baião? Sou eu? Não, a sério. É o meu pai. A sério, outra vez. Não acreditas que o meu pai é? As pessoas vão a Baião por causa de quê? Por causa do meu pai. Por causa da boa comida que lá há, do bom vinho. Por exemplo, depois... diz-me um tipo de comida que seja conhecido lá. Ou típico. Vá, diz-me um vinho. Ah, porque achas que eu percebo mais vinho? Sim. O vinho do meu pai não tem nome, mas é muito bom. Já provaste? Podemos deixar aqui o repto ao vinho do pai da Ana. Que não tem nome, mas que é que bom. Que não tem nome, mas que é bom. Não achas que é? Para quem estuda publicidade, isto é uma coisa muito estranha. Não achas que é bom? É. Já não te lembras? Não sei, tu só me deixas um bocadinho. Porquê que estás aqui, Ana? Porque tu me obrigaste. Eu não obriguei nada. Agora é a razão verdadeira. Porque tu me obrigaste. Não, estás aqui porque és minha namorada e eu preciso de uma cobaia. Pois eu só sirvo para isso. O quê? Uma cobaia. Só sirvo para isso, para ser uma cobaia. Exatamente, não estavas a fazer nada, como é o normal dos teus dias. Faço tanto como tu. Então, Ana... Tu vens de Baião, certo? Certo. Que é quase uma cidade e fica ao pé do Porto. Exatamente. Como é que foi a tua infância em Baião? Olha, a minha infância foi a altura mais feliz da minha vida. Porquê? Primeiro não te conhecia, o que facilita logo as coisas. Aham. E depois porque, pronto, olha, consegui conviver com muita gente, andar na rua. Não te desvies do microfone, senão não serve de muito. Sabes que eu não tenho muita prática com isto. O que é que tu gostavas mais quando eras pequena? Gostava de chatear os meus primos, gostava de cortar o cabelo às bonecas da minha prima. Tu ainda fazes essas coisas hoje em dia? Não, hoje em dia aprendi que não posso fazer. Não é que não me apeteça. Sofreste algum tipo, tens algum tipo de trauma, alguma história por essas... Mas ações que tu fizeste? Não, é a minha prima que tem, eu não. Eu só fazia porque então, ela não deixava fazer. Conta a história da tua prima. Então ela não queria brincar comigo. Não me deixava fazer as coisas que ela dizia que era dos grandes. E tu? E eu partia as coisas dela. Eu não partia, não é? Quer dizer, eu cortava o cabelo das bonecas que era para elas ficarem mais bonitas, não era porque... Eu não tenho culpa de desde cedo ter muito style. E querer ver style e muita coisa. Tu não achas que isso demonstra algum tipo de tendência de manipulador e de ter o domínio? Achas, porque eu sou assim. Era isso que eu ia perguntar. Achas que isso ainda hoje se mantém? Claro. Quando as coisas não são à tua maneira, tu ficas com vontade de... Não é tanto como antes. Ok. Não é cortar cabelos, nem partir nada, porque já és maior de idade e isso pode trazer problemas. Exatamente. Não é, senhores da autoridade? Mas fazer outras coisas de vingança... Ai, acho que hoje em dia não penso tanto em vingança, mas... Se surgir uma ideia que eu acho que não vai magoar ninguém, porque não? Não é? Me fizeram a mim. Isso é o termo de, é a descrição de vingança. Tá bem, mas há pessoas que veem tudo vingança. Eu não, não é? Ah, chamas-lhe outros nomes, não é? Eu não vou muito para as pessoas que não fazem aquilo que eu quero ou que estão a fazer as coisas mal. Eu não faço nada. Eu vou mais por palavras, não é? As palavras também magoam, Ana. E desde que... E essa tua tendência para machucar as coisas das outras pessoas ou as próprias pessoas manteve-se até... Eu nunca andei a pancada. Não? Não. Mandavas alguém bater? Não. É o que eu estou a dizer. Nem em rapazes? Não. Não mandava ninguém bater em rapazes. Não batias neles? Nem eras má para eles? Má é uma coisa, bater é outra. As raparigas, quando são pequenas, são terríveis. Eu sempre me dei melhor com rapazes do que com raparigas, por isso. Porque mandavas neles? Não, porque eles tinham o mesmo jeito de lidar com as coisas que eu. Que era? Imagina, eu com a minha prima, ela achava que eu era muito pequena para aquilo. O meu primo pelo menos enganava-me, dizia que eu estava a jogar PlayStation e era ele que estava a jogar, mas enganava-me, não é? Mas eu estava contente. Enquanto aquilo aconteceu e eu acreditei. E quando é que deixaste de acreditar? Quando eu já não estava a mexer nos botões e aquilo continuava a andar. Está bem, mas quando deixaste de cair nessas coisas, de ser tão crente... Destruí-lhe a cassete. Da mesma forma que destruíste o micro, teve aqui um boom. Olha, porque lembrei-me, foi bem engraçado. E quando começaste a ir para a escola, assim, a lidar mais, cada vez mais com outras pessoas, sem ser a tua família, sei lá, a partir do 5º, 6º ano, as coisas mudaram? Não, mudaram logo no primeiro ano. Eu acalmei. Um prodígio. Eu acalmei-me bem. Só acho que fiquei mais como era antes, depois do meu irmão nascer. Porque é por causa de ciúmes? Sim. Sim? Ah, não sei se era ciúmes, mas era ali alguma coisa que eu não estava a curtir. Que é o teu irmão, por acaso? É o meu irmão, por acaso. Fizeste-lhe a vida negra, então? Suponho. Fizeste ou fazes? Eu não faço a vida negra ao meu irmão, ele é que me faz a mim. Se calhar é o karma. Se estabelecermos que fazem a vida negra um ao outro, pode ser? Não. Pronto, está bem. E isso continua ainda hoje? Ou já acalmou? Não, continua. Quando tem que continuar, eu e ele não conseguimos estar 2 dias a dar-nos bem. Se calhar, hoje, antes nem um dia. Hoje, 2 dias é o nosso máximo. Se calhar daqui a um tempo, aos tempos conseguimos. Que idade é que ele tem? Tem 14, vai fazer 15. Vocês ainda têm uma média de idades que ainda é possível atingir um certo equilíbrio. Sim. Porque ele agora está numa fase complicada. Tu, pronto, já é o que já se percebeu. Por isso pode ser que daqui a uns 5 aninhos vocês atinjam um nível intermédio. É o que eu estou a dizer. Começamos por um dia, agora são 2. Ah, se calhar um dia conseguimos estar um mês bem. Uhum. Nunca se sabe. Ou não. Ou não. Eu não quero. Eu acho que assim é que estamos bem. Porquê? Porque sim, porque conseguimos ter saudades um do outro, não demonstrar tanto que temos saudades. Quando estamos juntos, não precisamos de... Sim, estou a ocupar o meu tempo porque tive saudades dele. Não, as coisas acontecem entre nós os dois muito normalmente. Isso é bom. Ainda bem. E sentiste que isso melhorou então, por exemplo, quando vieste para a universidade? Não, eu senti que isso melhorou quando eu fui para Santiago. De Erasmus, já no primeiro ano de mestrado. Sim, então, ano passado. Quando tiveste mesmo muito tempo fora de casa. Sim, depois, quando voltei, as coisas estavam um bocado melhores. Notei que ele tinha crescido bastante. Pois. E que se calhar eu comecei a sentir falta, muita falta, não só dele, mas das coisas de casa e isso. Se calhar tornei-me um bocado mais tolerante também. Se calhar sim, se calhar isso é bom, não é? Se calhar é, não sei, achas? Eu acho que sim. Eu deste comigo, acho que melhoraste muito. E tu, não estou a falar com o teu namorado. Acho que mais tolerante, sim, é com as pessoas. Mais ou menos. Contigo. Mais ou menos. Tu, quando chegaste à universidade, tiveste uns tempos difíceis, ou não? Tive. A minha vinda para a universidade foi tudo menos fácil, mas também não é para ninguém. A tua a vinda e a tua estada. Estadia. Eu acho que a estadia só demorar... Eu a querer ficar mesmo cá só demorou assim umas semanas, não foi muito. Eu adaptar-me totalmente e a sentir-me bem cá que demorou mais tempo. Mas eu a ser... Eu a não querer já ir embora e a querer ficar cá, eu acho que a praxe aí ajudou bastante. Apesar de eu querer desistir logo na primeira semana. Tu queixas-te muito das coisas para depois... Para depois, apesar de te queixares, acabas por dar valor. Mas eu sou sempre assim. Se calhar podias-te poupar um pouco de trabalho. Aquilo que eu me vou queixar mais é aquilo que eu vou dar mais valor e que vou ter mais saudades. Exatamente. Estavas a falar de Compostela e da relação com o teu irmão, que melhorou muito depois de tu teres ido e voltado. Mas eu tenho uma vaga ideia de tu não quereres ir de Erasmus, não quero isto, eu vou sair da Covilhã, eu vou sair da universidade. Espera, eu primeiro queria ir de Erasmus, depois chegou àquela altura que eu já ia, que já era mesmo, que eu já sabia que ia. Não havia aquela possibilidade, é, se fosse, não, ia. Uhum. E aí comecei a ficar toda avariada. Depois quando cheguei lá... Os primeiros tempos, os primeiros dias foram complicados. E depois havia sempre coisas más de não estar longe, mas hoje em dia que eu olho para trás, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu passei aquilo, ainda bem que eu fui com as pessoas que fui. Sentes-te mais crescida? Sinto, não. Eu sinto, desde que fui para Barcelona. Eu também, eu acho que ainda estou mais crescida mesmo por tudo de ruim que aconteceu lá. De ruim? De ruim. Mesmo a relação com as pessoas. Eu acho que mais que relação com as pessoas, ou ter ido com pessoas que conhecíamos, que aconteceu nos nossos casos, foi mais a questão de conseguir estar sozinho e aprender a lidar com certas coisas sozinho. Porque apesar de estarmos com pessoas que conhecemos, os problemas que existem em casa são com essas pessoas. Exatamente. Ou seja, nós não nos podemos... Ok, existe internet, telemóveis, etc. Mas os problemas que tivemos, ou que podíamos ter, muitas vezes tinham que ser resolvidos por nós interiormente, vá. Não sei se concordas ou não. Sim, aliás, eu devo ser das pessoas que menos gosta de estar sozinha, ou que não consegue estar sozinha durante muito tempo. Este muito tempo é 2-3 horas. Exatamente. E acho que em Santiago foi o sítio, embora eu estivesse com duas pessoas que eu conhecesse, onde eu me senti mais sozinha. Mas sim, isso para mim também foi bom. Se calhar antes só conseguia estar uma hora sozinho, hoje já consigo estar 3. Já foi uma melhoria, não é? No entanto, essas tuas saltos têm que ser cada vez maiores. Vai, vão ser, de certeza absoluta. Vamos ver. Não gosto de estar sozinho, mas também nem toda a gente pode ser como tu e gosta. É lógico, mas eu também encaro o meu caso como sendo demasiado extremo. Eu estou demasiado bem sozinho. E foi o que eu falei, ou o que eu falo no início deste programa. É que eu gosto, por exemplo, da rádio ou de comunicação. Estou em comunicação apesar de eu ter grande dificuldade em falar com pessoas que eu não conheço. Não gosto muito de falar assim, mas tenho necessidade de comunicar, percebes? É diferente, como eu passo muitas vezes a vida a desenhar ou a fazer isto e aquilo. De certo modo é assim que eu me exprimo e comunico. Não sinto tanto essa coisa de estar com as pessoas, a falar com as pessoas, mas se tiver de ser assim, prefiro que seja uma conversa como a que está a acontecer agora. Sim, eu não consigo estar muito tempo sozinha. Aliás, eu desde pequenina não tinha irmão. Quando estava em casa, porque eu passava quase a maior parte do tempo em casa da minha madrinha, onde tinha os meus dois primos, quando estava sozinha eu acho que tinha um amigo imaginário. A minha mãe costuma dizer-me isso. Não sei o nome dele, mas sei que tinha. E estava sempre a falar com ele. Por isso, acho que isso é vem daí. Eu não gosto de estar sozinha. Eu não gosto de ter... Se eu estou a pensar, eu tenho que compartilhar. Não posso guardar. Por isso é que fazes tantos posts no Facebook. Não faço, não. A brincar. Por acaso isso é muito mentira. Mas depois muitas fotografias. Mas já meti mais... Olha, isso também melhorei. Já pois. Meti muito mais e me dava muito mais vezes a foto de perfil do que hoje em dia mudo. Ainda bem. Parabéns, Ana. Obrigada. Mas o que tu estavas a dizer de amigos imaginários? Sou filho único e, apesar de nunca ter criado uma personagem, um amigo imaginário com nome, morada e tudo mais, claro que eu sempre falei alto, sozinho, para uma espécie de um outro eu. Ah, eu não falava alto, eu falava baixinho? Sim, ou mesmo para dentro. mas para um outro eu, mas com uma personalidade completamente diferente. Se calhar um pouco mais semelhante a esta personalidade aqui da rádio. Pá, o gajo que faz as piadas, que não tem medo disto e daquilo. Que não é isso que eu sou. Não se enganem. Eu acho que metia naquela pessoa imaginária tudo aquilo que eu tinha um bocado de outras pessoas com quem convivia. Uhum. Tinha a personalidade assim de toda a gente. Sim, mas isso é... Lá está, uma pessoa, todos nós ouvimos aquilo que os outros dizem, pensamos naquilo que eles fazem e tentamos muitas vezes criar linhas que nos guiem com base nisso. E isso era como se fosse uma personificação dessas linhas das outras pessoas. Exatamente. Pá, antes assim do que ser uma daquelas pessoas que gosto de tal, gosto disto, daquilo, vou fazer exatamente como eles fazem. Percebes? Sim. Não cair em ser uma cópia. Há muita gente assim. Concordas ou não concordas? Concordo, mas eu não sou. Sim, sim. Só foi dizer já. Concordo. Mas também acho que se calhar há pessoas que se calhar me veem a mim como uma cópia. Eu acho que na cabeça da pessoa que se calhar... Eu acho que se calhar na pessoa que tu vês que está a copiar algo ou que é uma cópia, na cabeça dessa pessoa ela não é. Ela está a fazer tudo... por ela e não está a imitar ninguém. Sim. Mas depois há coisas que estão aí, está na separação. Ou seja, quando tu estás sozinha com pessoas que não conhecem com quem quer que esteja, com quem quer que estejas a ser comparada, percebes? Sim. Como é que tu ages e o que é que as pessoas pensam? É isso que eu estou a dizer. A tua cabeça... Tu na tua cabeça pode ser uma coisa e as pessoas estão a ver, uhum. Para elas pode ser outra. Exato. Tu até te podes achar que estás a comportar da maneira mais correta e estás a ser tu próprio e isso tudo. Eu não quero saber o que é que essas pessoas pensam. Eu sei, tu não queres saber. Sinceramente, daí o nome do programa ser da S. Que giro esse nome. É. Gosto muito. Eu também. É, não só um nome, é um estilo de vida, sabe? Claro. Eu gosto, não sei como é que se escreve ao certo. Pá, não gostas? É a vida. E como estás tu hoje em dia, Ana? O que é que fazes? Tu vieste já falaste que vieste para a universidade, melhoraste muito. Depois... Mas também piorei em algumas coisas. Então fala-nos, o que é que pioraste? Dá um exemplo às pessoas. Eu partilho também contigo, vá. O que é que eu piorei? Olha, excessos de pensamento, acho que piorei. O que é mau. Porque tu antes não pensavas tanto. Pensava, mas acho que nunca pensei tanto como cá. Mas para o bem, em coisas boas ou más? Em tudo. Mas sobretudo, más? Não. Eu acho que pensas... Eu acho que é... Desnecessariamente em coisas... Mas, banais. Mas tu não tens num computão que diz assim, agora não vais pensar, não? Lógico que não. Eu gostava desse botão quando vou dormir. Exatamente, mas é que essa é a cena. Eu não preciso de estar deitada. Não, é naturalmente. Muitas vezes as pessoas estão a falar comigo e eu estou a pensar outra coisa, mas estou a dizer que sim, está tudo bem. Mesmo isso. Tens que trabalhar nisso, não sei como, não faço ideia. Ah, não quero. Ah, mas uma pessoa trabalha. Ah, pois trabalha, mas eu não quero. Eu tenho outras coisas para trabalhar, não é isso? Se calhar alguns pensamentos até vão ser bons. Se calhar. Eu tento ir ao máximo distrair-me com outras coisas. Vá, arranjar outros pensamentos. Só que quando uma pessoa vai dormir, os pensamentos que não queremos voltam sempre. É horrível. Mas tu adormeces muito bem, por isso. Não sei se tens esse problema. Eu adormeço muito bem, mas sonho muito. Tá, o sonho comanda a vida, nunca ouviste dizer. Mas aquilo é tudo pensamentos, tens acumulados e depois estás a sonhar. Ah, mas, muitas das vezes é. Exato, mas manifestam-se de uma forma muito estranha. Sim. Ou com formas estranhas, coisas em lugares que não deviam. Sim, mas eu costumo pensar que eu preciso ir ao ginásio, o meu cérebro está sempre melhor. Então porquê é que não vais ao ginásio? Não para. Sim, um dia vou. Vai dar a viagem. Um dia vais. Um dia vou. Dentro de mim já tenho um ginásio completo. Eu gostava de te apoiar, mas não sei. Eu fui correr 2 dias, agora estou doente, eu acho que não posso correr mais. Eu acho que foi da noite de copos, não foi propriamente se diz correr. Ai, olha que eu não sei. É 50%. Claro, claro. És fraquinho. Está bem. Mas Então, tu, Compostela, estávamos nós a falar, que voltaste, estavas muito melhor. E não, agora, como é que estás? Tudo agora bem. Que estás no segundo ano de mestrado. A acabar. Espero. Tu também. Sim. Estás a fazer o quê? Diz-nos. Então, olha, estou a escrever a tese. Podes dizer o título da tua tese. A minha tese é... O tema, vá. A minha tese tem a ver com a televisão e com os jovens, aquilo que os jovens procuram, se a televisão tem esses conteúdos ou não. Se a televisão tem os conteúdos que os jovens procuram. Sim, é a comparação entre os canais generalistas e os canais por cabo. É simples, não é? Quando tu falas, parece que sim. Quando o professor fala, também parece que sim, que é tudo muito fácil. E como é que está a correr isso? É assim, às vezes bem, outras vezes mal. Bem é quando eu tenho uma ideia e aquilo até sai. Uhum. Que acontece sempre um dia antes de eu ter que entregar alguma coisa ao professor. Ah, mas isso é o fator pressão. É o meu preferido. Exatamente. E mal é quando eu tenho que falar de homens que já morreram, que não estou cá, que eu nunca os conheci na vida, mas que eles têm que estar sempre nos meus textos. Isso é muito chato. Exatamente. Tu tiveste uma frase muito boa que era... esta parte da tese não sou eu que escrevi. Não. São não. Estes homenzinhos todos. Eu só os introduzo. É verdade. É como se fosse aquela senhora que, quando há conferências, e agora vamos à mesa de comunicação e televisão. Está aqui o senhor Serra, o senhor não sei o quê, não é? Tu és essa senhora. Exatamente. Que só dizes os nomes delas e dá-lhes copinhos com água. A minha mãe estava-me a perguntar até se ela era fácil e eu disse, eu só tenho que copiar e colar. É tão fácil. Tens que pôr aspas. Está bem, mas isso é o mínimo. Agora tu só tens que copiar e colar. E claro, não te esqueceres de pôr não, porque isso é... Aham, plágio. Pois, eu não quero pensar. Tens medo. Todos temos. Yeah. Todos temos. Daí os sonhos, que eles ressuscitam sonho. E que vêm dizer que... Pois é, tu tiveste esse sonho. Queres explicar às pessoas o sonho que tiveste? Então, a tese consome tanto a mente humana que eu consegui sonhar que as pessoas que eu tinha citado, que eles tinham ressuscitado, porque sim, alguns já morreram, e que me estavam a dizer que eu os plagiei. E eu, claro, acordei toda preocupada e fui ler outra vez Foste o texto. Foste ler outra vez o texto. Plágio é que não. Eu é muito raro estar tão envolvido numa coisa no dia-a-dia que sonho com isso. Prefiro um 12 do que um 0. Claro. Não, é, não há de ser difícil. Um 12? Sim. Um 0. O 0 é fácil. O 0 é fácil, mas estou a falar do 12, pelo menos. É sempre muito complicado. Curiosamente, acho que a única vez em que eu sonhei assim mais... claramente com uma coisa que estava a viver era nas praxes, quando fui praxada e quando praxei. Não te aconteceu? Não sei, agora que me recordo. Ah, sonhava, mas não era assim uma coisa. Eu intensamente. Eu vivia as coisas tão más ali, que para mim à minha frente era tudo tão mau nos primeiros tempos, que eu acho que a minha mente já não queria mais saber daquilo. Se é para descansar, e eram poucas as horas. Ah, sim, desligavas. Lá está a tua facilidade em dormir. Eu consigo dormir muito bem, eu não consigo desligar tão bem assim. São coisas diferentes. Não, tu não consegues desligar durante o dia um bocadinho que seja. Nem durante a noite, aí é que está o problema. Oh, mas adormece, pelo menos calhar... fisicamente estás descansado. Está bem, mas tu não sabes qual é que é melhor. É se tu demoras a adormecer, mas o tempo que dormes é bem. Ou podes adormecer logo, mas o tempo todo estás a dormir é mal. Ou estás a ter pesadelos, ou estás a pensar, ou estás a sonhar. Se calhar eu preferia a tua como tu és. Ok. Mas eu lá está. Eu é por exaustão, ou seja, eu praticamente não sonho, não recordo dos sonhos, porque já que passo tanto tempo acordado ou com dificuldade a dormir, que quando durmo é como se passasse logo para o sono mais profundo, percebes? Mas eu tenho muitas saudades dos tempos em que eu conseguia deitar-me a ver um filme e adormecia. Hoje não. Hoje isso já não acontece. Quase okay, nunca. Acordar? Não, eu antes eu conseguia ver estar a pôr um filme e adormecer logo. Sim. Uma série. Estar a ver televisão e adormecer. Hoje já não sou assim. Hoje não consigo chegar a casa ao meio da tarde, sentar-me e adormecer. Ainda bem, porque senão tinhas narcolepsia, isso é mau. É assim, já não tinha quase nada para a tese, já não conseguia nada. Sim. Mas é verdade. Mas tu não consegues porque estás mais atento àquilo que estás a ver ou porque divagas para outras coisas? Divago para outras coisas. Que tipo de coisas? Problemas? Ah, não é só problemas, são ideias novas que surgem, são coisas que eu estou a pensar para o X, são tudo e mais alguma coisa. E o que é o X? Ainda não falaste, Victor. Não. Então? Não, eu fiz questão de mencionar o X, a dizer que esta página não é só mais um motivo para pôr um gosto no X, nas coisas do X. Porque há tão pouca gente a pôr gostos. No X? Sim. Não, há muita gente. Não, nas publicações. Nas publicações. Nos posts, foi a minha palavra. Ah, ok. No X as pessoas já começam a pôr gostos. Ah, vais ver quando isto for para o ar. Ah, sim, aí vai ser logo. Vais ver. Aposto contigo. Está bem, mas explica lá o que é o X. Então, o X Gravis, que quer dizer intruso, é um site de entretenimento, notícias, de parvoíce. Lá pode aparecer tudo. Nós não dizemos que... merda. Não, lá pode aparecer. Já apareceu? Já apareceu, bastantes vezes até. No meu programa. E em texto e em tudo. Mas é bom, se uma pessoa... Não é a mesma coisa, tu estás a dizer assim... Epá, foda-se. Ou, epá, fogo. Não é a mesma coisa. Pois não. Exatamente. Se tu queres dizer foda-se, tens que dizer foda-se. Porque realmente é aquela palavra que está a transmitir tudo aquilo que tu queres. Se fores trocar... As palavras carregam força. Sentimentos. Sim, sentimentos. É verdade. E o que é que tu fazes no X? Eu não faço nada no X. Eu só estou lá a ver as coisas a passar. Oh, está bem. Isso. A ideia foi tua. A ideia não foi só minha. Sim. A ideia foi minha e da Raquel. Nós pensamos numa coisa totalmente diferente daquilo que está hoje. Nós, no início, nós acho que só tínhamos uma rúbrica. Depois aquilo foi... Fomos aumentando. Crescendo. Sempre tivemos... A única ideia que se manteve até hoje é aquilo não vai ser só nosso e nós queríamos trazer pessoas para lá. E é isso que acontece. E agora cada semana tens uma catrafada de gente nova a escrever coisas. E é essa assim. A parte que eu mais gosto e essa é a parte que eu faço. E se calhar eu sou a caçadora de talentos. Júlio Isidro da internet. Sim, até já houve pessoas que escreveram para lá que hoje estão a escrever para jornais e eu fico muito contente. O que eu te ia perguntar era, tu não sentes necessidade também de escrever ou de fazer alguma coisa mais? Sim, eu escrevo. Física? Eu escrevo. O quê? Escrevo tudo o que me vem à cabeça. Não, mas escrever e mostrar ao mundo. Depende. Então, se tu criaste todo um canal direcionado a um determinado público que aceite, que é muito variado e, como tu disseste, não deixa ninguém de fora e pode acontecer qualquer coisa, porquê é que tu não usas o próprio canal que criaste para mostrar as tuas coisas? Mas isso vai acontecer, só que vai acontecer quando eu senti que tem que acontecer. Olha, eu também dizia isso. Hoje vim à rádio e comecei a fazer isto. E vai-me acontecer, um dia vai haver um tema que nos vem à cabeça e que eu vou pensar, não, é sobre este tema que sou eu que vou escrever. Ainda não aconteceu, não quer dizer que eu não, se calhar já tenha, eu se calhar até já tenho textos feitos meus sobre alguns temas que está a sair. Então, mas eu não senti que, sim, é este que eu quero mostrar, não. Tal como eu concordo com as pessoas que me dizem, olha, esse tema não me sinto tão bem, ou acho que aquilo que eu escrevi não está tão bom para tu mostrares. Eu sinto mesmo, e por isso é que eu os compreendo. Só vou fazer, e até acho que não é na escrita que eu... Eu gosto da escrita, mas é para mim. É, se calhar... Aqueles... Sim, mas a escrita tem sempre um motivo. Claro que tem. Se calhar aquilo que eu não desabafo contigo, desabafo na escrita. Ou aqueles pensamentos que se calhar me vêm à cabeça e que se calhar me consomem é na escrita que eu os tenho. Está bem. E para onde é que direcionas esses pensamentos? Esse sim, isso que escreves. Oh, isso é só para guardar. É só para relembrar. Guardar. Exatamente. Não acho grande utilidade disso. Se daí tu tirasses outras coisas para fazer, percebes? Ou não? Ou achas que eu estou completamente errado? Não, acho que está certo, mas também... Cada coisa. Agora as coisas vêm devagar. E como é que és tu agora esteja a escrever outro tipo de textos quando eu tenho muitos livros para escrever? Eu tive essa dúvida, essa questão, que falei no outro dia com o professor Nuno Jerónimo. Pá, ele disse, é possível. Claro que é possível. Mas eu acho que as pessoas... O estilo de escrita é totalmente diferente, a menos que tu vás... que tu escrevas diariamente para ti sejam dissertações sobre televisão e que te possas confundir com a tua dissertação, mas como não é assim... Mas não é isso que eu sinto... A voz é diferente. Se me pedissem a mim para fazer outro tipo de coisas, eu se calhar dizia, olha, acho que estou na altura de as fazer... Escrever não, ainda não é aquilo que eu acho que quero. Eu desde que conheço que tu dizes que escreves. Mas escrevo para mim. Mas já vai muito tempo. Tens que começar a lançar umas coisinhas. Um dia. Pá, já viste este Facebook por aí fora? Só imagens. Só pessoas com duas frases e um fundo de uma cama desfeita e têm milhares de gostos. Mas eu não quero isso. Lá está, só por uma ideia de ser profundo. Não achas que podias escrever umas coisinhas melhor escritas? Melhorar o panorama, pelo menos daqueles que te têm no feed. Eu quando escrevo coisas, é muito a minha ideia que está ali. Eu não penso na... Escreves crónicas. Eu não penso na ideia que as pessoas têm sobre o tema e então vou escrever sobre aquilo. Não. Se eu estou a falar sobre pedofilia, vou escrever a minha opinião, não vou escrever a tua, nem aquela que a maioria tem. Estás a dizer que és a favor da pedofilia? Não estou. Estou a dizer que cada pessoa tem as suas próprias opiniões. Ou sobre outra coisa qualquer. Se vou escrever sobre o Benfica, não vou escrever aquilo que tu gostas no Benfica. Exatamente. Vou escrever aquilo que eu gosto do Benfica ou que não gosto. E é isso que eu... Se tu tens um canal para fazer isso, porquê é que tu não fazes? Foi isso que eu te disse. Não sinto que escrever seja aquilo que eu quero fazer agora. Eu já tenho coisas... Se porventura alguém ouvir isto, pelo menos até esta parte, alguém que diga à Ana Monteiro para ela começar a escrever e deitar cá para fora. Sim? Podem deixar nos comentários. Mas não é escrever o que eu quero neste momento. Por isso já te... Então queres fazer o quê? Queres dirigir? Não, pessoas? Não é só dirigir. Não é essa parte... Aliás, não é essa parte que eu até mais gosto. Eu gosto de outro tipo de coisas. Olha, se me pedissem... Isto agora, mas pronto... Olha, para editar coisas, para, se calhar, na parte de cima, olha, na televisão, eu não me importava. Se calhar agora até gostava. É mais do que aquilo que já gostei há uns tempos atrás. De editar? Editar televisão, escrever para televisão, que é muito diferente de escreveres um texto. Sim. Que é mais, ainda é mais diferente do que escreveres para a rádio. Se calhar, eu gostava agora pôr aquelas ideias e dar as minhas ideias assim, está aqui a minha ideia, aquilo, não. Pronto, está bem. E se escrever para televisão, dizes tu, escrever o quê? O que é que se escreve para televisão ou para rádio? Eu não faço ideia. Tu tens todo um guião, não sabes, nunca tiveste. E eu não sou grande fã de guiões, por isso é que eu faço podcast. Exatamente, mas... Que eu gosto é de conversar. Mas há pessoas que trabalham com guiões. Sim. São guiões que são feitos por pessoas. E essas pessoas também têm... Estás a falar, por exemplo, do que passa no Teleponto em todos os programas desse país? Mas também há outros tipos de programas. Há programas de entretenimento que alguém os teve que escrever. Uhum. E é isso que gostavas de fazer? Quem sabe? Mas é isso que gostavas? Sim, gostava de experimentar, gostava de... E se fosse escrever, por exemplo... outro tipo de coisas, sketches, não necessariamente humorísticos ou curtas. Algo com, tu gostavas de escrever algo com uma narrativa? Por exemplo. Não podes responder por exemplo. Por exemplo, é tudo é por exemplo. Ah, não é o que eu tenho. Não tenho pensado nessas coisas agora. Mas estou-te eu a dizer agora. Se houvesse a oportunidade. Imagina, alguém chega a ver a ti com uma ideia. Tu dizes que gostas de escrever. Gostavas de ter um... de tentar desenvolver essa ideia que te é proporcionada. Claro. Então pode ser que arranjemos trabalho. Quem sabe? Um dia. Mas quais são as perspectivas para o futuro? Quantos gostos tem o X neste momento? 920, acho eu. E 26 da última vez que eu vi. Deus. O objetivo fulcral agora é chegar aos 1000. Chego aos 1000 e eu sou uma mulher realizada. Ah, depois vais querer... Vais querer sempre mais. Então isso não é bom. É. E são esses os teus planos futuros? Perspectivas futuras? O que é que tu planeias agora? Para tudo, Ana. Eu digo o X porque é uma das partes... Então eu... Olha, agora só quero é acabar a tese. Depois, estagiar. E depois, arranjar trabalho. O que eu quero mesmo é arranjar trabalho. Ah, podes ir para o call center. Não, quero arranjar trabalho na minha área. Call center é comunicação, Ana. Sim, quero arranjar trabalho noutra área, que não sei. Gosto muito de falar com pessoas, mas pedir para comprarem um produto não é propriamente aquilo que eu quero fazer. Eu concordo. Estamos juntos. Já tentei, nem para isso fiquei, porque sabia que não tenho. O call center não é para todos, Ana, pronto. Eles viram que eu ia ser boa demais, que eles não iam conseguir nunca despedir-me e tal. Sim. E depois eu ia começar a pedir mais dinheiro e isso, então eles, não, deixa estar. Acho que é tudo. Queres deixar alguma mensagem? Não? Para visitarem o X, claro. Sim, isso as pessoas. E peçam, as pessoas fazem. E peçam a Ana em amizade. Só para ela chegar ao limite, aos 2000 ou lá o que é. Não é? Acho que é 2000. Ana Monteiro. Olha, mas ela tem namorado, por isso. Tenho. Sabia. Tinha. Ok, é isso. Podes só dizer... Eu vou agora acabar contigo por rádio. Ia ser muito giro. Podes só dizer. O meu número de telemóvel para os rapazes. Se quiser, faz à vontade. Eu não corto nada disto. Despede-te com o slogan do nosso programa. X marca o lugar. Não, do meu programa. Ai, eu não sei. Ai, dance. Dance é a vida. Diz. Dance. É a vida. O nome que eu criei e tu usas. Tu não criaste nada. Não criei, mas usei sempre. O quê? Das. Eu também digo das. Mas eu disse primeiro do que tu. Oh, minha querida, isto já está planeado há demasiado tempo. Isto nasceu lá em Baião, que é quase cidade, sabias? Nasceu lá agora. Verdade. Olha, vamos acabar. Tá bem, beijinho. Não, eu contigo. Vou. Ah, ok. Acabou. Das. É a vida.